A polícia está por todo canto. O cenário é esse no bairro da Penha, São Benedito, Morro da Floresta e Itararém de Itasilva. Os homens da Polícia Militar estão fazendo patrulhamento desde cedo. Somente da Rotan são quase 40 homens em viaturas e mais 20 fazendo patrulhamento a pé. Ocupação nas comunidades conhecidas pelo intenso tráfico de drogas em Vitória começou nesta segunda-feira. Pode começar a ocupação nos morros, que o crime em Vitória tá cada dia mais louco. Vem a pé, de cavalo, viatura, de moto. A mobilização teve até o helicóptero, mas as guerras continuam. O que vai adiantar? Pode vir o tanto que for, que o crime não vai parar, porque o barato tá louco nos morros de Vitória. E a disputa continua pelos pontos de droga. Tiroteio na favela, viatura na quebrada. E quantas viaturas que foi recebida bala? É guerra nas quebradas aqui, é nas favelas de lá. O crime vai prosseguir e a guerra não vai parar. Perguntar fica no ar, o sofrimento até quando? De tragédias e mortes no Espírito Santo, a capital, interior, em todas as periferias. E assim a gente vive a violenta rotina. Um cenário dramático, população com medo, confronto com a polícia, noites de pesadelo. Governo que não atua, te promete, engana pra iludir o povo com falsas esperanças. Eu não vou acreditar nas suas promessas ilusórias da Assembleia, Câmara e Prefeitura de Vitória, que causa esse transtorno dentro de várias favelas. Enquanto tiver injustiça, o cenário vai ser de guerra. Ruas praticamente vazias. O comércio continuava fechado. Movimento mesmo só de viaturas da Polícia Militar, do Batalhão de Missões Especiais da PM. A cavalaria montada também ajudou a reforçar a segurança. Os moradores aqui do bairro Jardim Tropical. Nossa, que loucura, o poder imposto pelo Estado. A polícia violenta metendo o pé no barraco. A procura de dinheiro, droga, cipa, munição. Pra meio dia no balança, hoje já boto ação. Paga de sorrisinho como salvador da pátria. Tipo a presa assassina em busca da sua caça. Toque de recolher, na quebrada é ordenado. Respeito ao menor, covardemente assassinado. Não tem corregedoria, muito menos se de câncer. Mas se fosse um filho seu, não estaria com a champanhe. Na boate, comemorando as verbas desviadas. Tipo aquela da cueca que você levou pra casa. Olha ao meu redor e começa a perceber a molecada que batia a bola. Hoje tão aéreos, corre louco a milhão. Agora fuga adrenalina, prefere a grana fácil nos corre da cocaína. Só vadia, na mesa do boteco rola beija. Enquanto pra sua mãe desgosto, loucura e tristeza. Não entendo até aonde você quer chegar. Não vejo mais exemplo e ninguém a cesteia. Cadê a paz que cê tanto procurava? Resume dinamite dentro da agência bancária. A solução não vai ser mandar prender, e se dá assistência antes mesmo de crescer. Quando eu lembro das meninas se vendendo no sinal, avenida capuada e os malucos no quintal. Com a lata na boca, adrenalina a milhão. Perdoados, senhor, lhe mostrem a salvação.